Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, aqui na Rua FM, nos 102.7 ou ainda é rua.pt. Hoje abrimos com Tiago Souza. Samsara é este o novo álbum. São 4 temas de Tiago Souza com ele próprio e com o seu piano. Tiago Souza no À Escuta. Boa noite. Andamos a conhecer o novo álbum de Tiago Souza, chama-se Samsara, lançamento neste 2013. Para trás ficaram três registros, o Crepúsculo em 2006, em 2009 Insónia e em 2011 o mais recente trabalho, ele que foi também eleito pelo Ascuta como um dos melhores lançamentos desse ano. Um trabalho que é da inteira responsabilidade de Tiago Souza, composto, interpretado e produzido pelo próprio. Quatro temas que compõem este Samsara. Tiago Souza, por aqui no A Escuta. Thank you. Samsara associa-se aqui a uma filosofia oriental. À passagem do tempo, Tiago Sousa diz que os acontecimentos da vida criam diferentes estados de espírito. Do êxtase ao apaziguamento, à transição contínua em que não espera. É um conceito narrativo diferente, um conceito esse baseado em nomes da filosofia oriental como Lao Tse, Xuan Tzu, Bodhidharma e Siddhartha. Tiago Sousa diz ainda que sentiu a necessidade de criar momentos em que houvesse mais densidade sonora. Ainda seguindo as palavras do Tiago Sousa, este disco não é um piano solo típico. Funciona mais como uma massa, com o resultado final em primeiro lugar. Há uma existência melódica e harmónica mais próxima da construção sinfónica. Palavras do próprio músico neste Samsara, então, o novo álbum que andamos a descobrir aqui no Ascuta, é Tiago Sousa. Quanto às apresentações ao vivo, Tiago Sousa afirma que não há reprodução, essa é impossível. Diz ainda que a interpretação é imprevisível, é irrepetível. E isso é até fantástico, segundo o próprio, sobretudo agora que parece que tudo é dobrável. Isto dá humanismo às coisas, afirma, e o facto de estar sozinho faz com que ainda isso seja mais óbvio. A liberdade aqui é outra. São palavras que andamos a descobrir do Tiago Sousa relativamente a este Samsara nas ruas já neste 2013, quarto registro em nome próprio aqui, completamente sozinho, ele e o piano. Tiago Sousa então com Samsara. Quanto a concertos, será no próximo dia 18 de abril em Aveiro, no Mercado Negro, dia 19, Cineteatro de Estarreja, e a 22 de junho será no Barreiro, no Auditório Municipal Augusto Cabrita. São então algumas das datas já anunciadas da apresentação do novo álbum de Tiago Sousa. É a altura de fechar esta viagem por Samsara, então o novo álbum de Tiago Sousa, e passamos hoje neste à escuta. Assim vamos continuar com um registro mais calminho, diga-se. Passamos sim para o Filho da Mãe, o álbum Palácio. Por aqui escutamos também duas, Vem Devagar, Leva Tudo e Não Sei Desenhar Barcos. São duas de seguida com Filho da Mãe aqui no À Escuta, nos 102.7 da Rua FM, ou ainda com emissão online em rua.pt. Repetimos, quartas-feiras, ou melhor, quintas-feiras, às 0 horas, e ao sábado, à 1 da tarde, estamos em formato podcast na rádio Antena Web. Escuta na ruafm.blogspot.com. Filho da Mãe, agora por aqui. À escuta, na Rua FM, com Leila Leiras. Dois temas para o Palácio, o álbum de Filho da Mãe. Passamos para a reta final do À Escuta com uma dupla, Totrips e Pedro Gonçalves, com este Lisboa Mulata, o mais recente lançamento dos Dead Combo, para escutarmos também aqui pelo À Escuta. Começamos com o Ana Adamastor. É uma das sugestões do À Escuta para o Lisboa Mulata de Dead Combo. Thank you. escuta. Esta é mesmo Lisboa Mulata, o tema que dá o título ao álbum de Dead Combo. Blues da Tanga, próximo tema de Dead Combo para este Lisboa Mulata. Thank you. chegamos ao fim do À Escuta. Encerramos também com o Dead Combo. Relembro que repetimos quintas-feiras às 0 horas aqui nos 102.7. Ao sábado, à 1 da tarde, estamos em formato podcast na rádio Antena Web. A escuta na ruefm.blogspot.com. A escuta na ruefm.podomatic.com. Estamos de volta aqui ao vivo no próximo domingo, às 9 da noite, hora habitual aqui nos 102.7. Até lá, fiquem bem, tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Ficam sim com esse olhar que era só teu. Dead Combo. Até lá, tchau, tchau.